carinhosa. Sinto que os deuses têm medo de mim, medo de mim. Metade homem, metade deus, e os dois sentem medo de mim. Sinto que o mundo tem medo de mim, medo de mim. Metade homem, metade deus, e os dois sentem medo de mim. Sinto que o mundo tem medo de mim, medo de mim, medo de mim. Metade homem, metade deus, e os dois sentem medo de mim. Pra não me decompor, pode tá mandando perito na arte de Arthur Rambo. Garçom, traz a dose, por favor, que eu tô entro machado de assis de Xangô. Soneto de boêmia, poesia, melancolia. Eu sou do tempo de poetas, ainda fazer poesia. Saravá, o canto de açanha vem me matando. E quem canta os males espanta, não tá mais adiantando. Aqui, escuta o batuque do trovão. Tore seu martelo, já de seu dragão. Ciranda do céu, rei de tambor. Os deuses queriam chorar por amor. Aqui, escuta o batuque do trovão. Tore seu martelo, já de seu dragão. Ciranda no céu, rei de tambor. Os deuses queriam chorar por amor. Cochilo na ilha da linha do traço. Sua caneta no cio, tem um toque macio. Se curva na estrutura da cura do abraço. Já eu sou poesia, tabaco e vinho. Jones e Baco sozinho, no mesmo espaço. Olhos fora do ninho, abre o seu caminho. Eu sou canto do mundo e nesse canto do mundo eu me refaço. Dance com as musas entre os blocos de vinhedas. Nesse certo veredas o sentido é mais profundo. Nele me afunda até o fundo, insatisfeito com o tamanho do mundo. Por isso o papel ficou pequeno. Escrevo em paredes, em copo e na plebe. Na pele da linha tênue da epiderme. Da alma calma das linhas curvas das coxas de Vênus. Ao menos meu destino não está em um astro. Casta, pasto, pasto, astrólogos, diálogos diversos. Imerso no teu complexo que nos consome. A dor some ao ver que os deuses têm inveja dos homens. O mundo é fruto da nossa imaginação. Será que somos deuses ou a sua criação? O mundo é fruto da nossa imaginação. Será que somos deuses ou sua criação? Sua criação, sua criação. Nós somos deuses ou sua criação? Sua criação, sua criação. Nós somos deuses ou sua criação?